que se eu te dar o que tu quiser, cê trepa na rola com força. Com pipi, bebê, tá solta, se solta na pica. Finge 4 por 48.